Tente, chame só ali no 219. 217, desça para 2.000 pés, ajuste 1012. 2.012, 327. Salvador, boa tarde. É o gol 9036, passando externo, embaixo travada no estado. 9036, vento no 50 graus, meia dúzia de nós, tráfego avistado, livre pouso, está em trem checado. Embaixo travado, livre pouso, estão no zero, gol 9036. Nada, manda essa para 3.000 pés, ajuste 1012. Amanda 3.012, 4.400. Controle Salvador, o trip 5241, só informa que não vai ter condições de cumprir a restrição do 110 a 15 Delta Mike Echo por performance. Entendi. Só aí, Bordão. Bravo Oscar, boa tarde, informação em curso é November, agora é cópia. O senhor falou, deveria ter sido na decolagem do passado, porque agora com 7.000, se eu não cruzo o 110, mas deveria manter 3.000. Ok, nós estamos fazendo de tudo aqui para conseguir cumprir a restrição, tá? Sente. Sente, Luna 96, boa tarde, informação que está em November, aguarda cópia número 2. Senhor, ele poderia coordenar por gentileza nível 250 para Campina Grande? 250 será coordenado. Tá. Siga. Isso é número 3. Confirma o destino? Posição motiva. Israel, Leda, após posição motiva. Eu falo imediato, sem parada, pode autorizado, mas 6 totalmente. Gente, então após a aeronave na curtíssima da Gol, ali mantém preparado para iniciar a decolagem assim que autorizado. Após o fundo do Gol, ali mantém a 627. O 9036, seu solo 39, libera a direita. Chame solo no 209, agilizando por gentileza. 3272 Xané, ventando 40 grau 07 nós, livre decolagem no zero. Tá 3217 na escada da torre? Já no marcador externo, baixou e travou, 3217. 3217, cheque o trem, ventando 20 grau 07 nós, aguardando informação de distância. Baixar e travar, 3217. Três, oito, não me escuta? 217, livre pouso 10, vento no 300099. Livre pouso 307. Pista número 4, Franco, até guarda. Confirma 1008, 1198. Confirmando 1119, decimal 8, 6327 do Chanel. 1198, 6327, uma boa tarde. Então, o Bravo, você guarda a conta. Que o Quebec Terra confirme a procedência? Segue foi Quebec, cruzamento da 1735 até o hangar da distância, está na sequência livre. Serra Azul. Chanel 6327. Mais escuta, 6327. Contato radar 240, saída da El, após da El Leda. Da El, da El Leda, 6327. O 036, mantém a posição antes da Gillette, gate previsão número 6, encontra-se ocupado, ok? Mantendo a posição antes da Gillette. Achando a M320 na escuta? O time? Consiga? Posição 062, para o feedback, para o coordenação, porque o pessoal é porta de táxi, achando a M321. Chamaram para o táxi, 321, obrigado. 217 já está livrando seu solo aos 42, solo 1219. 219. Salvador, boa tarde, São 3217. São 3217, Alfa Kilo, pátio 3, a posição é o número 4 do pátio 1, ok? Alfa Kilo, pátio 3, a posição é o número 4. Pátio principal, ok? Posição 4 do pátio principal. Bravo. A voz, quebrando-cota. Autorizado, Serra Bravo, uniforme Romeu, nível de voo 400, decola pistão na 7, curva direita após a decolagem, cumpre o perfil árvore após posição elefa. Após elefa, vai prosseguir conforme a rota do plano apresentado. Acena transponder 5002, controle 119, decimal 80. Só uma gentileza para ver. Momento táxi decolágico, a torre 18, decimal 95, ajuste na 0, 12. Romeu Bravosca. Trip 5446, desça para 2000 pés, ajuste 1012, está livre ali. 2000, podia confirmar ajuste? O ajuste 1012. 1012, 2000, trip 5446, portaria estabilizado. Contador de Salvador, Xandar 6327. Afirmativo. Ok, nós vamos estacionar então para ver se o 07 que vai dar passagem na nossa. Ok, gente. Sistema Internacional 180, por favor. Inicialmente, suba restrito 180, aguardo no 80 por final. Fazer o escritório 90 agora no final, 6327, obrigado. Sai que até o 20.04. E é Matheus, 3217. Ok, Boeing 9036, da passagem Airbus, após prossegue Juliette com a Tamedus. Ah, será que é o Airbus, prossegue Juliette com a Tamedus, Boa 9036, Tamedus. Para Lima. É o número 2, é qual que aguarda? Cruzado LS da 10 trip 5446. Trip 5446 completa 14-1895. 1895, obrigado. Taxi Oceania 6321 no alternado é, Goiânia com 3 horas de autonomia, o nosso PB de 138, 1-3-2. Tarde, tripe 5446, estabilizado ILS 1-0. 5446, tráfego avistado, cheque o trem, vento 140 graus, 1-0-9. Cruzado Campina Grande, nível de voo 250, prossegue Peso 1-0, decola pista 10, curva esquerda após, cumpre o perfil PUCA, transição ZIPA, aciona o transponder 5025, controle 119, decimal 80. Cruzado para Campina Grande, no nível 250, gato de voo 1-0, decola pista 10, curva esquerda na pista ZIPA, 5025, transponder 19-8, controle 119, para postar estacionamento 9. A coordenação FIP de solo é patente de táxi, voo 9966. Coordenação FIP de solo está autorizado, voo 9966. Papatango Quilo, Quebec Serra, visual com 17. Torre 1895, bom pouso. Como é que você passa a ver se causa rodatória? Papá para ingresso, Romeu Bravosca. Baixado e travado, tripe 5446. 5446, pouso autorizado, 0, vento 1 a 3, 0 graus, 089. Livre pouso no 0, tripe 5446. Meia 27 da trip, pronto, cópia. Autorizado ingresso, Romeu Bravosca, capitão na 7, é Batanelli, pronto, capitão na 7. 5627, pronto, cópia. 5627, autorizado Salvador Acaju, via rota do plano de voo, nível 190, sai da PUCA, chamo após direto Aracaju, decola da 10, quando à esquerda. O código é o 5016 e o controle em 119.8. Autorizado no pote 3, chama pronto para o início de táxi 5627. 3155 na escuta para cópia. Pronto, Santos 3. 3155, autorizado Salvador Guarulhos, via Pêsulo 44 após News, após direto, nível 340. Decola da pista 10, curvando à direita. O código é o 5022 e saída da El Transição Bidev. Controle 1998. Correção, tá 3155. Tá 3155, autorizado Guarulhos, 340, Tampa Júlio 44, após direto, pela pista 1-0, curva direita, tração 5022, seta da EL, transição de leve, controle 1-9-8. Portanto, 3155, cotejamento correto, informo que o senhor tem 10 minutos para iniciar a decolagem. Pela rota Pêsulo 44, só estamos autorizados a liberá-lo até as 19 horas, o Lula já são 18h50. Se não conseguir puxar e decolar antes das 19 horas, solicito que o senhor faça uma CHG de rota junto a... A sala IS de Salvador, o TAN 3155. Gente, confirme o TAN 3155. A princípio vai ser possível a decolagem mantendo essa rota. Gente, até as 19 horas. Eu tenho 9 minutos. 35446, mantenha a alfa, só vai ingressar no pátio 3, porém tem uma aeronave da companhia puxando. O 5446, mantém a posição. Pátio 1966, estamos com 103 a bordo, montando aqui 5 horas e 3 minutos, alternativa restrita. Autorizado o táxi via parte principal em Jaffa, não posso esperar a torre 1-8 desse 195, ajuste 1-0-1-2, com 1-9-6-6. Pátio, Índia, Alfa, não posso esperar a torre 1-2-9-5, 1-9-6-6. Valeu, Papa Romeu, Romeu, Bravo Oscar. Papa Romeu, Romeu, Bravo Oscar, contato radar 400, saída Aron, da presente Welepa. Direto Welepa, Romeu, Bravo Oscar. Patrono 18, aguarde copa número 2, prepara a bola dessa. O 446, prossiga. Afirmativo, prossegue até aquilo. Ao ingressar no pátio 3, mantém a distância de segurança da aeronave da companhia, ainda não sabemos a sua posição. Serena 321, decolagem autorizada, escala 0.1, 40 graus, 089. Decolagem, aeronave da companhia, 800 está livre no 05. Toda passagem da aeronave da Gota, autorizado, seleccionamento 0.3, para o táxi 35627, está com 67 a bordo, 3 horas e meia de autonomia, alterna Salvador. 5627, autorizado o táxi até antes da entrada do pátio principal. O pátio principal, a aeronave da TAM vai puxar e vai ingressar com a cauda no pátio. O senhor será preterido devido à performance de aeronave. Gente, até a entrada do pátio. Até antes da entrada do pátio, por gentileza, o 35627. Ah, 3155 está livre, inicial pushback. Já tem informações do táxi? Negativo, estou autorizado o pushback, confirma ele, confirma. Está autorizado o pushback, 3155. Estou autorizado, está 3155. Senana 321, decolou 54, controle 199, decimal 8. 198, uma boa tarde, Senana 321. Pelo que vai ser, seu solo foi o 54, estacionar a frequência livre. O Vitor Fox Fox, limite radial 2, 300 Salvador, aguardando para a voadora. Aéreo. 627, mantém a posição. 3, 2, 4. Chame a 321, contato radar 320, Fed Arbor. 320, perfil Arbor, Oxanema, 321. Passaria 2231, desça para 3.000 pés, sem restrição, ajuste 1012. 1012, desce para 3.000, passaria 2231. 446, tenta sinalizador da Infraero, não sabemos a sua posição. O sinalizador está acionando a gente, já atribui essa posição 5 ou 4. Pode prosseguir? Autorizado. Obrigado. Prossiga. Manda a aeronave. Aquilo aguarde o número 3 para Fox, Oscar Romeo. Boa tarde, daqui a pouco. É 6321, autorizado elétrico. Obrigado, direto Léo, poxa, Léo, 321. Já possui as informações do táxi? Negativo, pode passar por aí, não precisa. Agilizando para não preterir a aeronave. Meia, passa 2000 pés, aperta da PUCA. Contato radar 250, sai da PUCA. Sai da PUCA. O limite é 300, guarde para Voadona, o Vitor Fox Fox. 2231, desça para 2000 pés sem restrição, ajuste no 012. Para 2000 pés, 012, 2231. Voadona está presente, o passarido, confirme a velocidade. Direto, Dona. Romeu, Bravo Oscar, chama Recife, 260, 1288. 260-1288, Oscar. Índio November Alpha no 1500 pés, correção, desça para 1000 pés, o ajuste no 012, Índio November Alpha no corredor Veracruz. Reporta atingindo no 1000 pés. Presente ou seu retorno agora para Salvador? Autorizado via pátio, Índia Alfa, ponto de espera, torre 18995, ajuste na 012. Na 012, pátio, Índia Alfa, 18995, ponto de espera, 315. Vitor, Fox, Fox, direita para o 130 para o Loki. A 3155 poderia confirmar as informações do táxi para o solo? POB, autonomia alternativa. Já informou, 186, autonomia 4 horas e 10, o programa Galeão. Deficiente, é porque a torre não ouviu que estava fazendo a coordenação junto com o CGNA para o seu plano de voo, para o senhor poder decolar na rota Pesulu 44, senão o senhor teria que fazer uma CHG. Isso demoraria alguns instantes. Então está autorizado até ponto de espera, vem de Alfa no ponto de espera, torre 18995, ajuste 1012. 1012, obrigado, tá? 31, camarada 2. 5627, segue a aeronave da Teta ponto espera, via Indial, para ponto espera, torre 18995, ajuste 1012. Ponto espera, 18895, 5625. Fox Oscar Romeu, pronto, copo. Autorizado Salvador Congonhas, via rota do plano de voo, nível 430, saída da EL, transição Mótiva, decola da 17, ligeira curva à direita, o código 5053 e o controle em 119.8. Para Recife, 1288, obrigado, boa tarde, Xenema, 321. Boa. O Vitor Fox Fox, Voaduna. Uma correção, fracionamento de táxi, torre no noite, decimal 95. Torre no 8 da Azul, pronto, cópia. Azul 4118, pronto, cópia. 4118, autorizado Salvador, com fins via Upper Zulu 21, nível 300, saída Arbor Elefa. Decolada 10, curvando à direita, o código 5044 e o controle 1198. Foi do forte? O senhor tá via corredor forte? Já oficiale código 0102, posição normal. Gente, tá mandando 500 pés? reporta ingresso no corredor Interlagos, é o Juan Tataurinha. Whisky Golf Kilo autorizado, Salvador, Sierra November, Mike Charlie, via rota do plano de voo, direta, nível 065, visual, decola da 17, quando a direita ingressa no axé restrito, inicialmente a 1.000 pés, o restante da subida até o 65, em coordenação com o controle de Salvador, que opera na frequência 119.8, confirmando PAT, onde se encontra, seu código é 5003. O restante da subida até o 065 é coordenação com o controle de Salvador. Afirmativo, 5003. Coteje o nível autorizado até o 065, restrito no meu pé, coordenação com o controle. Salvador, muito boa tarde. Gol 1097, assistente da informação November, autorização com PIN. 9097, aguarde, cópia, prepara a borda. Agora aguardando, gol 907. Pro 2, vou rotatória do presente. Boa tarde, passarela do 2231, agora 2 milhas para o externo. Passarela 2231, continua com estimação. Reporte externo, trem de pouso baixado, travado. Rotarei. E pelo litoral? 03, controle 20, decimal 1, correção. Controle 119, decimal 8. 19,8, obrigado. Eu, por gentileza, o senhor poderia cotejar o nível final 065, restrito no meu pé e sem coordenação com controle? Livre LS, reporte estabilizado. Agora sim, tracionamento e táxi, torre 1 no noite, decimal 95, whisky, golf, kill. 5.2.5.4.5, boa tarde, até o retorno, 9.5. O controle de Salvador 315, está dando. No 3155, contato radar, 340, saída da EL. Saída da EL, contato radar, pode ir para direto da EL? Da EL, autorizado. Autorizado. Guardião 02, a porta de buraquinho. Porta em buraquinho, tá, passar para a frequência da torre. Identifica a chegada à manha, porta descida. Passarei 2231, no cheque o trem. Baixar travado. 2231, livre pouso, pista 0, vento no 40 graus, 049. Livre pouso, passarei 2231. O fio está autorizado em ingresso no 1765, parte via pista, ponte LED pronto, cabeceira 97. 097 pronto, cópia, pegou? Pronto, eu consigo, por favor. 097 autorizado, Salvador Confins, via rota do plano de voo, correção. Salvador Confins, via rota do plano, nível 360. Saída arbor, após elefa, decola da 10 direita, após decolagem 5051, no código 119.8, controle. Ok, autorizado então com o fim, nível 360, confirma a rota do plano. É a saída arbor, após elefa, curva à direita. 5051, transponder, 198 ao controle, gol 1097. Correto, chama pronto, portão 10. Chama pronto, portão 10097. Papa Romeu Serra Azul Alfa, na escuta pra cópia. Romeu Serra Azul Alfa, na escuta pra cópia. Controle Salvador, 35627, boa tarde. 35627, contato radar 190, segue a Pucca. Ainda Pucca, 190, quando possível, com referência, Croa de Aracaju. Mantenha a saída. É, mantenha. Gente, é, Guardião 02, é, reporte no através norte da torre. Peça para o 050, 35487. Boa toque, 35487. Descendo com 240 mais. Soltador, você é 2231, não é nada. Boa tarde. 2231, Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao balizador, não sabemos a posição. Atento ao balizador da infra. Atento ao sinalizador 2231. Serra Azul, Alfa, na escuta para cópia? Serra Azul, Alfa, autorizado Salvador, Congonhas, via rota do plano de voo. Pesulu nomeia, BHZ, após trive, restante conforme. Nível 430, saída da El, transição Mótima. Decola da 10, curvando à direita. O código 5034 e o controle em 1198. 119.8, controle. Serra Azul, Alfa. O uísque golfeiro está pronto? Seguiu o livre decolagem, pistão 7, vento 130 grau 089. Página da 17, curvando à direita. Porém, a saída é da El, transição Mótima. Mike, Oscar, Tango, Victor, Alfa. Da El, transição Mótima. Uno 7, confirmando para acionamento e táxi, torre 118, decimal 95, Serra Azul, Alfa. Alô, boa tarde, da maneira 63, vamos para a atualização do Solino, pronto para a cópia. Uno 097, livre acionar, chama táxi na 10. Provavelmente será rebocado até o... através do 8. Tá sim, vai chamar para o táxi, 1097. Confirma, a aeronave chamou para a cópia? 6314, autorização Petrolina, 109. O 6314, autorizado Salvador Petrolina, via Upezulu 20, nível 340, decola da 10, curvando à esquerda, saída Momo, Cogpo, após direto Petrolina. Decola, Momo, Cogpo, após direto Petrolina, código 5060 e controle 199.8. Petrolina 340 via Brasilu 20, decolando a pistão 0 com curva esquina. Decola Momo, pode confirmar a posição após Momo? Momo, Cogpo. Cogpo. Após direto Petrolina 6314. Momo, Cogpo. Depois Petrolina 5060 1198 ou 6314. 3114, confirmando o código 5060, controle 99.8. Está confirmado, só confirmando. Após Momo, código ou Flock? Pode confirmar, por gentileza? Tanto faz, só pode fazer Momo transição Flock ou Momo código direto. Então, já que o senhor está solicitando, Momo transição Flock. De esquerda após decolagem da 10. 10, esquerda, Momo Flock. Então, 63 no Batana, 18. Firmando falando qual é o portão, 6314? Portão 8. Correto. Vou chamar pronto pro pushback o 6314 para nos confirmando a saída Momo transição Flock. Está confirmado, Momo Flock. Vou chamar para pushback para 6314. Rádio 102, Nita Sairense. Pouso. Recepto, Pouso, 4 do Gré. Frequência de pouso vairado, capiteiro 17. Afirmo. 7, Rádio 102. Livre pouso, capiteiro 17, vento 150 graus, 0 menos. Forma aeronave, né? Curta final, 10. Visualmente, vai ligar. Luta Fox Fox, informa o tráfego sua esquerda, usando uma cabeceira 17, é um helicóptero, um esquilo, não interferirá com seu pouso. Gente, Luta Fox Fox não visual com tráfego na final curta da 1-0. Autorizado táxi via parte principal em diáfano, ponto esperatório 1-8-95, ajuste 1-0-1-2, ou 1-0-9-7. Pátio em diálogo, não pode esperar 295, mas no 1-0-1-2, trato igual 1-0-7. Controle 5487, pode usar a Duna? Stop, Duna. Boa, Duna. Alternativa, pode estar. Serra Zulu Alfa, prossiga. Guardião 02, Paulo Zuno 3, frequência livre estacionar. Serra Zulu Alfa, Apesulu 1-0, Bridge, após Apesulu 1-6, após Belo Horizonte, após Trife, após DCT Pirassununga, após DCT Grade, após DCT Celso. Toda a rota do seu plano de voo. Esquigou-quilo, confirma pro ideal. Autorizado da presente direto de China, o esquigou-quilo. Trip 5487 da presente voadora. Voadora. 5487 20, pronto, corre. Ah, escuta a próxima, não amanhã daqui. Solo 15, livre pista pela direita. Chame solo 121 decimal lado. 58. O nível 370, saída Puca, transição Alfa Romeo Uniforme. Decola 1-0 com vanda esquerda, o código 5067, controle em 119.8. Autorizado Recife, nível 370, período 51. Decola Puca na Caju, 5067, transponder em 119.8, controle, voo no 620. O 1620 confirmando a saída Puca Transição Alfa Romeo Uniforme. Puca Transição Alfa Romeo Uniforme. É Puca Caju, como o 1620. O 1620 confirmando é Puca Transição Alfa Romeo Uniforme. Tem Alfa Romeo Uniforme, Caju, ou 1620. Papatango Victor Fox Fox, na escuta do solo. 525-45-35-627. Bola 097, livre decolagem, pistão 0, vento 1-0-0 graus, 07 mais. Mais Conforme o voo, no 620. No 620, confirmando o portão? Ah, no 2. Gente, chama pronto, no 620. Gente, no 620. 427. Gente, o nome é 620. Reporta pronto para o Michel Pushback. 620. A 10 milhas de deslocamento noroeste, mantendo 2.500 pés. 5-4-7, tem um frasco no T-Cash. Whisky Golf Kilo? Escuta. Interessante informação, tem um tráfego agora na sua posição de 2 horas, 9 milhas de deslocamento sudoeste, cruzando 4 mil e descida para 2 mil pés. 07. 118.95 para o ingressar na pista táxi até a Bata. Fox Fox conhece o aeródromo? Por que ele está avistando o tráfego às 2 horas? Gente. Pode acender para 065? 065, isso que eu fico. Pelo. Confirma o estimado de pouso? Estimado pouso 2035. 2035? Nós, 2010. 2010. E o nosso pouso 2035. Confirme, 2010 ou 2035? Através de lençóis 2010. E pouso 2035. Sente. É, só pra informar o transponder, tá ligado aí. Controle 1-19-8. Confirmo, tá? Passagem 1097 na Arbor, passa 1600. 1097, contato radar 360, saída Arbor. 360, Arbor, 097. Autorizado Salvador Confins, Pepe 21 após Depot, Delta Eco Papá Off Cartão, após direto, decola da pista 10 com o andar direita, saída Arbor após direto Alefa, após segue rota do plano de voo. O código é 5063 e o controle 119.8. Taxiway Papaya, pode estar ingresso na pista do Massachi. E 5487 no lock. Foi 1895. Dona 1895, valeu. Torre de Salvador, este é o trip 5487, estabilizado na localizadora 11 milhas da cabeceira. Trip 5487, continue a aproximação, suporte externo, trem de pouso e baixar de trabalho. Acusa não, externo, 5487. No 4, no 8, livre, show ataque. 050, coteja. Victor Fox Fox. Tô, Fox Fox, ingressa pista, tá, via pista até o hangar da base. Alfa, livre táxi até táxi aí, papá. Ponte para ingresso na pista 973. Informo que é o número 2 para decolagem na pista 97. Oscar Romeu, está autorizado ingresso na 735. Táxi e a pista em ponte alinhado de ponto, cabeceira na 7. Felipe 5487, passou externo em baixo e travado. Felipe 5487, livre pouso, pista 90, vento 130 graus, 089. 5487. Passareta 2231, aguarde um minuto, corte. Taxi 86314, a bordo 168. Autonomia de 4 horas alternando Recife. Autorizado táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 1 noite, decimal 95, ajuste 1012. Índia Alfa, 1895, 63. Já Salvador Barreiras via correção via Whisky 42, Lapa pós direto, cola da 10 que foi na esquerda, sai da Momo Vatap, nível 180, código 5076 e controle 119.8. Stott Oscar Romeu, livre decolagem, pista 7, o vento 120 graus, 08. 8, controle. 2231. Correto, chama pronto e bate 3. 5487, solo 224, livre pista pela direita, solo 121, decimal 9. Livre à direita, 219, 5487. Solo 5427, Alfa, Kilo, Pat 3, atenta ao balizador. No 097, Recife, 1260, 1288, ou 1097. 1260, 1288, uma batalha. Sierra Zulu Alfa. Está livre ingresso na pista 97, tá aqui a pista na ponte aliada e ponto, cabeceira 97. Confirme. 3, 2, 1, 97, já tem alguma novidade aí? Ainda não, estou em contato com o Centro Recife, aguarde mais um minutinho, assim que eu tiver alguma coisa eu lhe retorno. Boa tarde. Fox Oscar Romeu, subiu uma trena, 430, sai na Del. 430, sai na Del. Golfila agora com o Centro Recife, 1260, alterna 28.8, bom voo. Meia nove no oito, está autorizado LS, chame estabilizado no meio. Afirmativo, confirme o ajuste. 1012. Sede. Alfa livre de decolagem pistão 7, vento 130 graus, 09 graus. 29 graus, mantenha 1500 pés, proa de Paris, para ingresso no corredor, Interlagos, e confirme pessoas a bordo. CFOB, 29 graus. 02, reporte no Interlagos. Azul Alfa, decolado 228, controle 199.8. 198, boa. 620. 1620, livre, pushback, acionamento, chama táxi no portão 02. 620, pushback, acionamento no 02, boa, 620. Papa Romeo, Serra Azul Alfa, transfere, boa. 119.8, o controle, trabalhou. 198, boa. Helena 314, decolado aos 28, controle 119.8. 198, agora 314, obrigado. Controle, boa tarde, Oceania 6314, decolou, não se escuta. Oceania 6314, boa tarde, contato radar, Bocaro Zila 340, sai da moto. 340, não, Palma 63, não faz. Controle, Papa Romeo, Serra Zulu Alfa, transfere, boa. Papa Romeo, Serra Zulu Alfa, boa tarde, contato radar, Bocaro nível 430, sai da El. 430 da El, gato. Salvador, eu foco suas cabelas. Prossiga. Pode ser um pouco à direita para de motiva? Aguarde. 3217, informo que para o horário que nós estamos, a rota autorizada para confins preferencial é para Zulu 21 após Depote, após DCT. Mesmo que o senhor efetue uma CHG de rota para a rota que o senhor tem no seu plano de voo, ela não será válida para o horário. A rota que o senhor tem, ela só é válida para confins a partir das 21 horas e 1 minuto Zulu, até as 18 horas 29 Zulu do outro dia. O senhor vai esperar até as 21, ou o senhor vai efetuar uma CHG de rota para a rota que nós temos aqui. Só um minutinho, eu vou checar com a companhia. Muito obrigado pela informação. Nada. Chame solo qualquer alteração. 3217. Salvador, boa tarde, Nono 69, com a venda para Guarulhos. Nono 69, aguarde cópia número 1. Prepara Dael, transição Motiva. Dael, Motiva. Nono 69, direto. Salvador Gol 620 para o táxi com 192, 3 horas e 8, Fortaleza. Tiago, está Romeu, nossa filha de contato com o Centro Recife, está no meio na frequência 1251 e ao término 1339. 25, 3395, qual foi o seu nome? 1251 na primária. Solo, você é 3297? Prossiga 3297. Eu agradeço aí a sua gentileza. A gente copia então conforme autorizado aí. A companhia já está providenciando uma nova documentação para a gente. Ciente, o senhor pode até copiar, mas eu só posso liberar o senhor após a CHG chegar pra gente. Ah, eu vou ver o pêndulo 21 no mesmo. Ah, o nosso plano aí também está errado, confirma? Não, não, negativo. O senhor vai copiar então? Copia, né? Rota 3217, autorizado Salvador com fins via Upper Zulu 21 após posição Depote, Delta Eco Papa Oscar Tango após direto o nível 360, saída Arbor Elefa. Arbor Elefa. Decolada 10 direita após decolagem 5063, é o código controle 199 decimal 8. Muito obrigado, 660 autorizado com 5, aprendendo no 21, decola 10 airport elefa, segue na aerovia, segue forte, aposta em 5063, transponder 198 é o controle a ponto. Muito obrigado. Chama pronto no 43217. 1169 pronto 4. 669. 1169, autorizado Salvador Guarulhos, via Pezulu 10, após Bridge, após a Pezulu 16, Belo Horizonte, após Trivia, restante conforme roda. Nível 360, saída da El, transição Mótiva, decola da 10 direita, após decolagem, 5106, controle, ou correção 5106, código, controle 119, decimal 8. Autorizado Guarulhos, 360, Pezulu 10, Bridge, Pezulu 16, Bravo, até o Zulu 13 e depois com a Forte. Decola da 10, curva direita no perfil da El Motiva, chana 5106, controle 19, vai na 1169. Correto, chama pronto 62, 1169. Caralho, 69. 1620, autorizada, aliar e manter cabeceira 10. Nove 18, solo 34, de pista pela direita, solo 121, decimal 9. 219 ali lá. Nome 20, livre de decolagem, pista 10, vento 1, 10 graus, 07 mais. 4, autorizado direto do bloco. Direto do bloco, 63, no 4. Serra do Lu Alfa,